ti ne damete e sad va pak DJ maloqueiro vai dar papo e cê vai escutar DJ GM solta o beat as no tchá dançar não põe pra rebolar que elas querem se acabar e aí cê senta no naga pra nós dois fumar amiga, chama suas amigas pra cá fica tranquila se seu insultar a vida que hoje cê tá aqui tá com os caras certo desce gostosa que hoje você tá com maloca então sabe rebola de costa eita nega apetitosa desce gostosa que hoje você tá com maloca então sabe rebola de costa eita nega apetitosa e aí DJ GM que é o mandrake, mandrake na boca. Sorriso perfeito, piercing no nariz, tatuagem no peito. Seu perfume é Caroline Herrera, sempre onde passa claro fica o cheiro. Na balada é a mais cobiçada de morena, rosa sandália da Prada, carteira de couro, ouro no pescoço. Minha francesia e bem maquiada, ela é minha mandraka, né? Tava comigo quando eu não tinha nada. Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé. Ela é minha mandraka, né? Quando eu não tinha nada. Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé. Anoiteceu de novo, ela vem pro morro. Eu tô aqui no meu plantão. Depois vou descer pro bailão. Só favela joga bundão. Porradão, ela vem de quatro dando porradão. Jogando essa bunda no acatovão. Sabe que eu sou bandido, por isso jogo popotão. Vai porradão, ela vem de quatro dando porradão. Jogando essa bunda no acatovão. Sabe que eu sou bandido, por isso jogo popotão. Porradão. Olha como é lindo, incomoda. Que vida de luxo quer andar na moda. GM no beat, eu criei mais um flow. Tirando de gira, elas gritam ueda. Usando marquinha pra ficar gostosa. Soltou meu coração, que mina perigosa. Lady fumando e olhando pra mim. Prevaleço na sua mente, outro vídeo. Emplacando mais um, emplacando mais um. Ó, dois cliques no Juanjo VIP. Tá de 10 a 0 nas presenças VIP. Tá com a beleza em dia. Essa mocinha é a vilã do meu filme. Hoje ela tá no toque. As recalcadas já fica em choque. As inimigas soltou no bigode. Se vi toda a fama, sacado, levando. Yeah. Aí então desce no chão. Disposição, tá turbinada, toda empinada, já conquistou o vilão. Ah, então desce no chão, mostra que é disposição. Eita, mulher turbinada, mais equipada que carro de som. Conheci uma mina, pra não ser tinha que ver. Pra perder o medo foi uma luta. Dizem toca e toca buchuda. Visionária boa de conduta. Ela que vai, o toque do foguete, o toque do rasante. De cabelo ao vento, trajada de plant. Ganhou meu respeito, toca moto e volante. Ela toca volante. que vai viver de dança. Viajar o mundo pela passarela, virar europeia e morar na Espanha. Pega jogador, fica com o doutor, tem maturidade pra não falar de amor. Pensa bem na sua independência, coitado de quem se apaixonou. Pega você tem que mudar de lugar, pensa que talvez pode ficar. Fica observando a hora, vendo seu tempo passar. Eita, ela cansou de esperar, veja a malandrona indo embora. O GM cansou do Brasil e foi trombar com a gostosa na Europa. Aí DJ GM, acompanha a versão. Ó, oh, é assim ó, então pega a visão. Aí, tá passando de carro Corolla, fazer dele as amigas olhar. No vitinho GM decola e o baile começa a embrasar. Vai jogando o copo pra cima, vai mexendo a bunda sem parar. Se envolve, se entrega pro clima, deixa a música beat liberar. Aí DJ GM, acompanha a versão. Quando eu tô com ela só aumenta a adrenalina. Dois ou por nas pistas dentro do I-30. DJ GM no som que tá estralando, passando back enquanto ela fuma do branco. Sente o poder dessa menina, virou tema de poesia. Papo de fuder minha vida, se lança a vontade pra tu começar. Vai jogando, jogando, rebola pro malandro. Nesse rolê insano, essa noite não pode acabar. Vai jogando, jogando, rebola pro malandro. Nesse rolê insano, essa noite não pode acabar. Jeremy, melodia nervosa, lança pras bandida periculosa. Que desce de frente, quica de costa, joga sua bunda e não pare. Tranqueira maloca, me care. I have no pare, pare, pare. Só porque eu sou Resort La Funk. Quer brotar na minha base, quer ser minha amante. Quer fumar comigo, acho interessante. Brota sua sapada no covil dos meriantes. Mostra esse seu lado sexy, que hoje cê tá com pelão. Cena privê no meu flat, você de patão. Então desce. Mostra esse seu lado sexy, que hoje cê tá com pelão.